E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de 60 Hz. E no episódio de hoje eu quero falar sobre como se prevenir de fake news e notícias falsas numa era tão cheia de fake news, de grupos de WhatsApp que propagam inverdades e também numa internet cheia de dados e informações à torta e à direita. Como minerar esse tipo de informação confiável nos dias atuais? Mas antes eu gostaria de pedir que você, por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você está gostando dos conteúdos e compartilhe para quem você acha que precisa saber de como se blindar, ou pelo menos o máximo possível, de notícias falsas e fake news internet afora. Então, agradeço o seu apoio e vamos lá. Se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar no mundo da internet hoje em dia são as fake news. Notícias falsas que se espalham pela internet de maneira muito fácil, principalmente em redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, porque é muito fácil você gerar esse tipo de informação, você não precisa ter credibilidade nenhuma, você não precisa apurar os fatos, basta você simplesmente inventar alguma coisa ou deturpar alguma informação que é verdadeira. E principalmente é muito fácil as pessoas acreditarem, porque vai envolver muitas vezes o emocional dessas pessoas. Por isso é muito importante que a gente blinde isso o máximo possível e difunda esse tipo de conhecimento para que as pessoas tenham mais acesso à informação ao que é verdade de fato. Bom, primeiro eu queria começar não exatamente com notícias falsas, mas eu queria falar sobre notícias enviesadas. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que, bom, eu não sou jornalista, mas eu já ouvi de muitos jornalistas e de profissionais especialistas da área que a imparcialidade na hora de você dar uma notícia, ela nunca vai existir 100%. Muitas pessoas falam que o jornalismo deve ser imparcial. Mas isso é impossível você chegar num ponto de 100% de imparcialidade. Não só porque as pessoas que vão escrever aqueles textos e revisar aqueles textos, elas são pessoas, são humanos, seres humanos, que têm emoções, mas não só isso. Mas muitas vezes as linhas editoriais da imprensa, dependendo do veículo, têm sim uma linha enviesada. Por menor ou maior que ela seja, claro, tem graus de intensidade onde esse enviesamento vai, mas é claro que tem. E como que a gente se blinda disso? A ideia aqui é que você quer saber o que que é verdade e qual que é a análise que você tem que tirar por você mesmo daquela informação. Por isso é importante que você consuma vários veículos, não só uma linha de pensamento, mas que você consuma o máximo de informação possível dos veículos de imprensa que têm mais renome, que é para justamente você ter análises de pontos de vista diferentes. Assim você consegue ter uma noção um pouco maior do que está acontecendo de verdade e você vai poder ter uma noção maior de quais são as análises possíveis de serem feitas sobre um determinado aspecto da realidade. Então eu recomendo que você ouça podcasts, que você leia materiais de jornais digitais ou impressos, leia revistas diferentes, que você veja noticiários, telejornais diferentes. Outro ponto importante é que você consuma veículos que tenham renome na imprensa nacional e não apenas qualquer blog de internet. Isso porque os veículos grandes e que têm renome na indústria são compostos de profissionais sérios e que passaram por toda a especialização na faculdade de jornalismo e têm um mínimo de experiência na área para saber como apurar um dado de maneira confiável. Então é importante que você verifique se aquele veículo de imprensa que você está consumindo é um veículo sério, composto por jornalistas sérios e tem conhecimento e experiência para apurar os fatos, e não qualquer site da internet ou qualquer grupo de WhatsApp que pode simplesmente criar uma informação do nada. No que tange aqui do que a gente fala aqui bastante de ciência, a gente está muito preocupado com informações científicas, informações que vêm de pesquisa, laboratórios que fazem algum tipo de pesquisa, algum tipo de desenvolvimento de tecnologia. Então a gente muitas vezes acaba se deparando com informações que são um pouco difíceis de digerir e que a gente não sabe exatamente se pode confiar ou não, qual que foi a pesquisa realizada, se a pesquisa foi faz sentido ou não. Então, como que a gente sabe se a informação científica é verdadeira? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que verificar É na imprensa, né? Como eu falei, pega todos os itens que eu falei até agora na imprensa que é confiável, e você verifique o que que os especialistas que foram entrevistados por jornalistas estão dizendo. O jornalista, muitas vezes, ele também é capacitado para poder pegar a informação que o especialista fala e traduzir para um público mais leigo, de uma forma mais compreensível. Outra coisa que você pode fazer é consumir canais de divulgação científica, como esse daqui, como vários outros que tem internet afora. O YouTube está cheio de divulgadores excelentes e que sabem falar de uma maneira muito didática, sabem traduzir justamente para uma linguagem mais informal, justamente o linguajar difícil da ciência, tecnicalidades que são muito difíceis de compreender. Então, além da imprensa especializada em pegar os especialistas nas universidades e traduzir um texto para uma linguagem informal, também os divulgadores científicos conseguem fazer isso, têm uma comunicação com o público geral, com os jovens, e que podem trazer de uma maneira muito didática as informações que vêm das pesquisas. Agora, é claro que muitas vezes a gente pode se deparar com o fato de não ter tanta abundância de informação. Tem uma pesquisa que ainda está muito no início, que ainda não tem a imprensa falando tanto, ou de alguma forma você quer se aprofundar naquele conhecimento para chegar a ler um artigo científico que fez aquela pesquisa. Como é que você pode ter acesso a esse tipo de informação? As pesquisas mais relevantes e aquelas que realmente têm o um respaldo científico, da comunidade científica, elas são publicadas em revistas de renome internacional. Então, revistas científicas têm a rodo aí mundo afora. Porém, aquelas que têm mais credibilidade científica são aquelas que são revisadas por pares, ou seja, que outros cientistas vão ler e vão dar o seu respaldo para ver se aquela pesquisa é ou não relevante para aquele cenário, para aquela área do conhecimento. Então, não é qualquer revista que vai ter um artigo lá que a gente vai ler e achar que aquilo que falou foi verdade. Porque muitas revistas publicam qualquer coisa. Então é importante que você verifique a qualidade daquela revista, se ela tem renome internacional, se ela é revisada por pares, por outros cientistas, teve todo o método científico aplicado, com respaldo estatístico e todo esse tipo de coisa. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre a relação causalidade e correlação. Porque muitas vezes a gente pode se deparar com algum tipo de informação que relaciona dois dados que parecem ter algum tipo de correlação e que isso implica algum tipo de causalidade. Ou seja, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem lá os dados. Pessoas que tomam suplemento vitamínico tendem a ficar menos doentes. Isso é só uma hipótese, não estou falando que isso aqui é verdade, só estou montando um cenário hipotético. Então existe uma correlação aí. Pessoas que tomam mais vitamina tendem a ficar menos doentes. Isso significa que tomar vitaminas deixa a pessoa mais forte contra doenças? Não, não significa. Às vezes, pode ser uma correlação que venha por um outro fator. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa que tome vitaminas, elas são pessoas que elas têm uma preocupação maior com a saúde, portanto, elas estão sempre indo ao médico regularmente e por isso elas conseguem se prevenir de doenças um pouco mais facilmente, porque são pessoas que têm uma tendência maior a se preocuparem com a própria saúde. Então não são as vitaminas que causou fortalecer o sistema imunológico. Na verdade, foram aquela pessoa que está mais preocupada com a saúde e ela faz diversas coisas no seu dia a dia, de fazer atividade física, fazer dieta, ir no médico regularmente, várias coisas que fazem em conjunto ela ser uma pessoa com imunidade mais forte e não. E uma delas é a vitamina que ela toma, porque ela também é preocupada com a saúde, ela toma uma vitamina lá que o médico recomendou, mas não significa que é porque é aquela vitamina que está fazendo com que ela se fortaleça seu imunológico. Então, é isso que eu estou falando. Uma correlação entre dois fatores não significa que um causa o outro. Tomar vitamina não significa que você fica mais forte, mas sim que o fato de você tomar vitamina significa que você geralmente tem uma preocupação maior com a sua saúde e que isso sim é o verdadeiro causador do seu fortalecimento imunológico, entendeu? Então, nesse cenário hipotético que eu montei, existe uma correlação, mas não existe causalidade, não existe X leva a Y, só existe uma correlação. Isso é muito importante quando a gente está tratando de informação na internet, porque é muito fácil também você pegar dois dados que aparentemente são correlacionados, né? Então, pessoas que fazem isso tendem a ter mais aquilo, e aí, portanto, isso causa aquilo. Não é isso que acontece. É justamente por isso que a gente faz pesquisa científica. A pesquisa científica é baseada no método científico. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixem aí nos comentários. Mas o método científico, ele é desenvolvido justamente para eliminar o máximo possível de outros fatores que podem ser os causadores daquele fenômeno que você quer observar. Então, se você quer observar que é a vitamina que está fazendo aquilo, você vai pegar um monte de pessoas, algumas delas vão tomar a vitamina, outras não, e todo o resto vai ser igual o máximo possível no comportamento daquelas pessoas, para você efetivamente descobrir, ah, não, ok, as pessoas que tomaram as vitaminas foram de fato as que ficaram mais fortalecidas e as que não tomaram ficaram mais deficientes no sistema imunológico. Não teve esse experimento científico baseado na comparação de grupos controle e grupos onde a variável é testada, então você não pode dizer aquilo com certeza. Então por isso que a gente tem que ter isso em mente quando a gente recebe algum tipo de informação nesse tipo de forma. Mais ou menos na mesma linha que a gente tem que ter em mente que relatos pessoais não são informação científica. Então, é muito comum, principalmente em redes sociais, WhatsApp, a gente fala: nossa, mas todo mundo à minha volta, ninguém pegou Covid, por exemplo, então isso daí é mentira da imprensa porque eu nunca vi ninguém. Só que pensa aqui comigo, né? Se tem 10 pessoas que você está falando, as pessoas que você conhece, que você convive, são 10, 20 pessoas, digamos assim, no seu dia a dia, na sua rotina. Só o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então a fração de pessoas que estão à sua volta são uma bolha. Você está dentro de uma bolha, cada um tem uma bolha que está à sua volta, e a gente não pode esquecer que existe em todo um país, um mundo inteiro de outras pessoas que podem estar, ser diferentes de você e que têm experiências diferentes de você. Então não é só porque você não presencia, não é só porque você verifica ao seu redor que uma coisa acontece ou não acontece, que significa que ela vai acontecer ou não para as outras pessoas que existem no mundo, né? E é justamente para isso que a ciência funciona, para você justamente dividir os grupos com o máximo de pessoas possíveis, para você testar o comportamento daquele fenômeno específico, é você testar com base em um grupo controlado que vai ter aquela variável ou não. É um procedimento com análise rigorosa de dados. Por isso que ela precisa ser revisada por pares, por outros cientistas que entendem aquele método, entendem aquela área do conhecimento, para dar o respaldo de que aquele grupo controle, aquele grupo onde a variável foi aplicada, foi de fato feito de uma forma precisa e de uma forma que é confiável estatisticamente, para você generalizar para outros casos. Então, chegando às fake news de verdade, o que que a gente faz quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp com uma notícia que aparentemente está muito conspiratória, com uma notícia que pega no emocional e parece verdade porque você quer acreditar que é verdade? É aí que você tem que ficar atento mesmo para entender se aquilo realmente parece uma fake news ou não. Justamente, quando você se depara com esse cenário, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no Google, numa ferramenta de busca na internet, pesquisar se aquilo faz sentido ou não. Se aquilo está corroborado pela imprensa, como eu falei, a imprensa especializada, se os especialistas falam que aquilo é verdade. E é muito fácil você pesquisar esse tipo de coisa, né? Às vezes você se depara com uma fake news que chegou pelo WhatsApp. Já aconteceu comigo. Eu pesquisei com as palavras-chave naquela notícia que parecia falsa, e a primeira coisa que apareceu na minha busca do Google foi justamente uma agência de fact-checking, né, de checagem de fatos, indicando por que que aquela notícia era falsa e dando todo o respaldo jornalístico que precisava para determinar que aquela notícia de fato era falsa, né? E é aí que eu recomendo que você dê uma olhada nas agências de fact-checking, de checagem de fatos. Já existem vários aí pelo país. Algumas delas são Aos Fatos. Então aqui a gente está vendo agências. Tem a Aos Fatos, que é aosfatos.org. Tem o Fato ou Fake do G1, também aqui a gente pode ver. Tem o Comprova, projetocomprova.com.br. Tem a factcheck.org, aqui esse aqui é em inglês, caso seja uma notícia internacional. Agência Lupa, que é uma que eu recomendo demais, que eu já peguei várias fake news que foram desmentidas justamente pela Agência Lupa, aqui da Folha de São Paulo. Então, essa daqui é bem legal, ela explica de uma maneira muito didática porque aquilo é falso. Então, é muito importante que você acompanhe essas agências de fake news e quando você receber algo que parece muito estranho, que parece algo conspiratório, que mexe um pouco no seu emocional de se indignar com alguma coisa, isso geralmente é um indício que você precisa para, pelo menos, ir pesquisar se é fake news ou não. Porque é justamente isso que a fake news faz. Ela tenta mexer no seu emocional, ela tenta te deixar indignado com relação a alguma coisa, para que você nem vá pesquisar, você simplesmente comece a responder: nossa, isso é um absurdo, nossa, por que isso está acontecendo e ninguém vê? E é justamente esse tipo de coisa que você tem que ir atrás, como eu falei, das reportagens jornalísticas, dos especialistas que geralmente sabem efetivamente se aquilo tem respaldo ou não. Então, resumindo aqui todo o vídeo, leia muitos veículos de imprensa de campos e espectros políticos diferentes, de mídias diferentes, né? Podcast, YouTube, televisão, jornal e por aí vai. Busque sempre os comentários dos especialistas, cientistas que foram, que estudaram anos e anos sobre aquele tema para entender melhor o que que um artigo científico significa, o que que uma pesquisa efetivamente significa. Então, acompanhe esse tipo de profissional, acompanhe os divulgadores científicos que sabem falar de uma forma informal e didática e sempre mantenha-se atento a possíveis notícias falsas, pesquisando no Google se for preciso e pesquisando nas agências de checagem de fato se preciso. Então, beleza, galera. Espero que tenha esclarecido bastante coisa aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o que precisa saber sobre isso. Valeu, até a próxima. Tchau.